Se meu corpo suar e você fosse mais de mim. Pega, pega, pega, pega. Quando eu te encontrar, em sequência de lovezinho. Buki, buki, buki. Quando eu te encontrar, sequência de lovezinho. Buki, buki, buki.